agora a viagem no nosso Expresso 80. Expresso 80, com Carlos Cruz. Und es war irgendwie nur Plastic Money von den meinen Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky-Doll. Und alles ruft noch heute Captain Rock Me Up. Sejam bem-vindos a mais uma viagem no Expresso 80. Fazemos paragens lá pela pop-rock dos anos 80. Hoje paramos na Áustria com Falco, Rock Me Amadeus. Agora Glenn Frey, The Heat Is On. Street. ouvimos Gino Vannelli no tema Hurts to Die in Love. Agora Bryan Adams, Heaven. Thank you. chance for the future. The rich enjoy less tax. Dress the girls in pretty pink. The shit goes to the blacks. A generation's heart torn out and covered up the facts. The only thing they'll understand is a wall against their backs. The only hope now left for those with everything to lose. With everything to lose. With everything to lose. Foram o Style Council, With Everything to Lose. Agora vamos escutar Freddie Mercury, I Was Born to Love You. To take care of you every single day.

Estivemos com os alemães Alphaville, Forever Young. Agora Madonna, Crazy For You. Touch me once and you know it's true.

ouvimos os Men at Work, Everything I Need. Agora Matt Bianco, More Than I Can Bear. Mm-hmm. tivemos com Dwight Twiley, You Don't Care. Agora os Cutting Crew, I've Been In Love With Before. Shoot us down. Never. somebody won't let you in. One chance, one love, your chance to let me know. Foram as irmãs Heart e o tema Never. Agora, o Mick Jagger, Just Another Night. Give it to me. estivemos com a Latoya Jackson, Heart Don't Lie. Agora Donny Osmond, Soldier of Love. Got a tongue with somebody instead of me. I strain my eyes, but the night keeps falling in on me. Is there something crazy following? Este foi Nick Garvey, Take a Look Over My Shoulder. Agora os Orchestral Maneuvers in the Dark e Enola Gay.

Sempre longe demais. passa o tempo desfiando em anéis de fumo passo. Acendo mais um cigarro, invento mil ideais, porque a mãe nem sei o bem, é sempre longe demais. Dizes-me até amanhã que tem de ser que te vais, só que a mãe nem sabes bem, é sempre longe demais. Acendo mais um cigarro, invento mil ideais, porque a mãe nem sei o bem, é sempre longe demais. Dizes-me até amanhã que tem de ser que te vais, só que a mãe nem sabes bem, é sempre longe demais. Acendo mais um Estivemos com a voz de Xana e os Rádio Macau. Amanhã é sempre longe demais. Agora o Sétima Legião, por quem não esqueci.